Já sabem que podem encontrar o Pod Bullet na Mixcloud, no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E podem seguir-nos então nas redes sociais, Facebook e Instagram. E vamos começar? Vamos isso. Vamos começar. Hoje vamos falar aqui de um tema que ainda não falámos no Pod Bullet, é uma novidade. Vamos falar sobre podcasts. Uhum. Portanto, isto hoje é um meta-episódio, não é? É um meta-episódio. Primeiro, uma definição de podcast, que é uma coisa que é sempre um bocadinho confusa, não é? São um conjunto de episódios áudio que estão disponíveis em formato digital, que podem ser ouvidos online ou descarregados para dispositivos móveis e computadores. Okay. Sites e aplicações como, lá está, Apple Podcasts, Spotify, Mixcloud e Castbox são algumas das mais utilizadas. SoundCloud também, não? SoundCloud, mas acho que o SoundCloud é pago. Portanto, okay. Estas são... O Spotify também. Mas o Spotify tens a versão gratuita, não é? Sim. Vamos falar dos nossos podcasts preferidos. E hábitos de consumo, que eu acho também é interessante. Sim. Nós vemos como é que consumimos os podcasts. E para nos ajudar nesta aventura, temos connosco o Márcio Barcelos, responsável pelo podcast, que podem encontrar no Twitter em @podcasts, e autor do Sobretudo, que podem ouvir no Spotify e Apple Podcasts, e seguir no Twitter e Instagram com a handle @sobretudocast. Olá, Márcio. Olá a todos. Bom Olá. Dia. Olha, muito obrigada por estares aqui a conversar connosco hoje. Em primeiro lugar, queria-te perguntar um bocadinho pelo podcast. O que é? Como é que surgiu? O podcast surgiu ainda antes de eu ter o meu próprio podcast, o meu próprio Sobretudo, porque eu sigo há muito tempo digamos, o meio, o universo, a arena dos podcasts internacionalmente, porque em Portugal demorou um bocadinho a crescer. Sim. E desde o ano passado comecei a... Criei primeiro uma conta no Twitter, que tinha como objetivo principalmente promover e essencialmente fazer retweets de outros podcasts portugueses, e podcasts porque significa Portuguese Podcast, ou podcasts portugueses, foi mesmo só um trocadilho com o nome, e a ideia era mesmo promover, porque havia coisas boas que eu conhecia, há coisas que eu não conhecia, e aliás foi através do podcast que eu também vos conheci. E então essa motivação era muito só... porque queria que isto crescesse, pois a coisa foi aumentando e teve uma maior visibilidade quando no final de 2018 eu fiz na minha página de Medium, é medium.com/podcast, escrevo de vez em quando, de modo muito livre e sem qualquer comprometimento, sobre podcasts portugueses, e decidi fazer uma seleção minha de recomendações de episódios de 2018, estávamos no fim do ano, de podcasts portugueses, e teve visibilidade porque realmente não há muita gente a falar, há algumas secções em alguns jornais e de vez em quando há alguns artigos sobre podcasts, mas não há propriamente uma produção de conteúdo sobre o tema, e foi aí que foi um bocadinho solidificada a presença do podcast online, e desde aí tenho continuado a crescer no Twitter e também tenho adicionado também outros textos no Medium. É só tu que estás por trás do podcast? É um projeto só teu? Completamente. Okay. Eu faço tudo. Sim, não há aqui qualquer tipo de... Nem há qualquer tipo de associação a nenhuma outra marca nem produtor. É completamente independente. E o que é bom, e depois também significa que não dá para exigir muito daquilo que é uma coisa que eu faço nos meus tempos livres, pelo menos para enquanto. Se alguém me quiser pagar, eu aceito. Nós estamos há muito tempo já a tentar que nos patrocine também, mas ninguém vai nisso. Pois, exato. É, porque eu imagino que... Eu costumo dizer que Portugal é um nicho, e os nichos em Portugal são nichos de nichos, e infelizmente podcasts ainda são um bocadinho um nicho, embora tenham crescido muito. Estamos a falar em... continua em crescimento, não é? Continua em crescimento, e se calhar, e é bom que também tenhamos episódios como este, e também o Sobretudo teve um episódio sobre podcasts, já agora com o Ruben Martins do Público, que eu recomendo, mas... quando estamos a falar de marcas, eu percebo que não seja muito fácil, especialmente porque ainda é um bocadinho uma coisa mais urbana, ainda é uma espécie de uns, na minha opinião, na minha perspectiva, há um tipo de pessoas que ouve podcasts, que não é a grande maioria de pessoas. Sim. O que poderia ser útil para determinadas marcas que estejam a apontar precisamente para esse tipo de público, mas tirando algumas exceções, que normalmente estão associadas a pessoas que já têm reconhecimento noutras áreas, os números de plays e de downloads de podcasts, penso que ainda são difíceis para convencer uma marca a investir, porque não basta ter publicidade, é Sim. preciso que a publicidade tenha retorno para a marca, e portanto, se uma pequena percentagem da pequena percentagem que já ouve os podcasts é quem no final vai ser o cliente daquela marca, parece-me, eu percebo que seja difícil, e eu tendo também um podcast, também é uma coisa que eu também já pensei, por isso o que temos a fazer é promover podcasts e fazer com que mais gente ouça para que depois a coisa fique um bocadinho mais sólida. Márcio, eu creio, e não sei se concordas, eu acho que em Portugal a indústria está mais ou menos 3 anos atrás daquilo que está na América, porque na América, como tu estavas a falar, já existem podcasts muito mais especializados, já existe uma integração das marcas muito maior, e que em Portugal isto apenas agora é que está a começar a crescer e a começar a entrar numa fase de massificação. Não sei se concordas, mas isto é um pouco a minha perspectiva, porque eu também sigo o podcast mais ou menos há 6 anos, também venho do espectro americano, tenho visto a evolução do mercado americano, através da, por exemplo, agora da Spotify, que está a comprar várias firmas de podcasts para fazer conglomerados, e agora está-se a transformar num big business, basicamente, em que todas, a Apple e por aí fora, estão todas a apostar muito. E pronto, e queria saber se tu concordavas com esta questão, que nós ainda estamos um bocado atrás e que também não haver ainda uma aposta muito grande, por exemplo, das grandes marcas em Portugal, nesse sentido. Sim, é verdade, mas também é preciso pensar que um nicho nos Estados Unidos é muito mais, várias vezes, o número de pessoas que nós temos como habitantes de Portugal. Claro, sim. Em termos comerciais as coisas funcionam sempre de maneira muito diferente, mas em termos de... Eu não diria que Portugal está... Sim, Portugal está, se quisermos ser mais ou menos objetivos, em termos de prática, em termos de conhecimento, em termos de reconhecimento dos podcasts, sim, talvez estejamos uns anos atrasados, mas também tem a ver com a nossa relação com a tecnologia, com a nossa relação com a inovação, a maneira como os portugueses também dificilmente adotam novos hábitos. Um exemplo é que as pessoas acham que continuam a ouvir os podcasts como quem ouve rádio, e portanto se é um podcast mais longo, já tive várias vezes esse feedback, as pessoas não percebem que podem ouvir o podcast em várias vezes, em vez de ter de ouvir o episódio de uma vez no caminho para o trabalho, portanto um episódio que dura uma hora e meia deixa, para algumas pessoas deixa de ser uma possibilidade, e eu acho que o caso americano tem também a ver com o facto das grandes empresas que investem nisto também virem de lá, não é? E a Apple foi, sem dúvida, quem criou um bocadinho o ecossistema, porque e já agora falaste há um bocadinho, ao tentar definir o podcast, Marta, sim. Já agora, só que um detalhe bastante técnico, porque eu sei que há pessoas muito tecnicamente detalhadas em relação a isto. Há uma particularidade do podcast, que é, não basta ser áudio, não basta ser disponível, portanto, tu podes gravar vários episódios e pôr num CD, isso não é um podcast. Há um elemento de distribuição que tem a ver com tu, quando colocas numa plataforma de distribuição e depois as aplicações importam automaticamente, varrem frequentemente tudo aquilo que disponibiliza os podcasts, e aqueles aos quais tu assinaste, ela vai buscar, a aplicação vai buscar episódio e põe disponível no teu telemóvel. E é um bocadinho esse ecossistema e essa interligação de todo um sistema que faz com que o podcast seja tão fascinante. Sim, desculpa, força, estavas a concluir. Não, estava só a concluir. Acho que também é importante olhar para o mercado inglês, que é um mercado mais pequeno do que o americano, inglês britânico, mas que também já há muito tempo tem desenvolvido e tem coisas, aliás, os primeiros, eu diria que se calhar acompanho mais a realidade inglesa, porque é mais próxima, e tenho alguma proximidade a algumas das pessoas que fazem podcasts, e também... eu acho que está menos saturado que o mercado americano, porque o problema que eles começam a ter é o oposto do nosso, que é neste momento é bastante quase difícil, quase impossível descobrir novas coisas, e já agora também convido-vos a ler um texto que escrevi sobre isso, que inclui também as menções que fizeste ao Spotify, também lá na página do Medium, não é difícil, é podcasts que futuro, etc, porque realmente começa a ser o problema oposto àquilo que nós temos, que é, há pouca gente ainda a ouvir, e portanto a visibilidade, ainda é preciso explicar o que é um podcast muitas vezes, no caso deles, começa quase a ser aquilo que eram os blogs no início dos anos 2000, a gente tem um, não é? Já começa a ser um bocadinho, já há assim, olhos a rolar um bocadinho quando se ouve, ah, também tem um podcast, mas o que faz com que seja virtualmente impossível descobrir novos podcasts. E é um problema que eventualmente vai chegar aqui também. Mas isso é um problema de todo o conteúdo que seja massificado, não é? Sim, claro. Acaba por se consumir a si próprio. Eu tinha uma questão aqui para o Márcio, que é o caso português, ou seja, a forma como nós consumimos em Portugal certas formas de entretenimento, seja o cinema, a televisão, os podcasts e tudo mais, nós temos muito aquela ideia, por isso é que eu acho que também nós temos, esse tal atraso de 3 anos tem muito a ver com isto, que eu acho que nós queremos crescer rapidamente, na medida em que nós temos uma ideia de emular e de idolatrar certas coisas, e temos que chegar lá rápido. Eu já ouvi muitas pessoas que estão a fazer podcasts em Portugal, cujo objetivo delas é eventualmente passar para o mercado americano e tornar o podcast em inglês ou tornar o podcast que não na língua materna, não em português. E eu acho que isso, para apelar a um público maior, cada vez maior, e a se embarcar cada vez mais base de fãs. Eu acho que isso, enquanto o formato não estiver aprimorado cá em Portugal e com conteúdo diverso o suficiente, eu acho que acaba por ser contraproducente, acaba por ser crescer rápido demais só para atingir um objetivo quase económico e não artístico. E eu queria perguntar se achas que isso se traduz ou posso estar aqui a dizer uma grande asneira? Eu acho que eu percebo o que estás a dizer, e acontece muito essa acho que se calhar o problema mais importante que tu estás a identificar é o facto de nós tentarmos emular uma coisa que foi desenvolvendo muito lentamente nos outros países. Exato. Portanto, tentando chegar ao nível em que eles estão, em vez de deixar o nosso próprio processo desenvolver-se no seu próprio ritmo até chegar eventualmente ao sítio onde os outros já estão, mas de uma maneira diferente, com a nossa identidade. Por outro lado, não concordaria tanto, e pode ter a ver com as nossas experiências e as pessoas com quem tínhamos falado, não concordaria tanto com essa ideia de que as pessoas que querem chegar a um mercado inglês por uma questão económica, ou inglês e americano, mas também há uma coisa muito importante, porque os podcasts que falam em inglês têm o grande benefício de também serem consumidos nos países todos. Certo, sim. Eu ouço imenso, muito mais inglês do que portugueses, também porque tem a ver com a oferta disponível, e isso significa que quem faz um podcast em inglês, de repente tem todo o mundo como disponível. Mas depois há outra questão que eu não diria que é tão económico quanto outras coisas, porque nós vivemos num mundo global, e eu quando estava a contemplar o meu, o ser em inglês não era uma questão mais do que simplesmente eu sou um cidadão que fala inglês, que consome coisas em inglês, vou também contribuir para esse... para esse universo, ou seja, não é propriamente para chegar a um mercado que não é o meu, porque também sei que o meu mercado consumiria uma coisa em inglês, mas é mais porque não. Da mesma maneira como às vezes escrevemos um tweet em inglês em vez de escrever em português, porque faz parte, porque estamos a entrar numa conversa que é grande e que, da qual podemos perfeitamente fazer parte. Eu depois tive foi a opção concreta de fazer em português precisamente para contribuir para o universo português, porque queria que os podcasts em português crescessem e, portanto, achei que também podia ter uma contribuição para isso. Mas não me choca que alguém queira fazer em inglês, sendo que um podcast português a entrar no mercado internacional vai-se diluir imenso e, claro, e provavelmente sim, sim. também vai ser só consumido em Portugal. Mas por que não? Não é? Eu só queria, eu acho que às vezes o inglês também tem a ver um bocado com, tu queres falar sobre um assunto muito específico e às vezes não há público que em português tu consigas ter o feedback ou consigas falar sobre esse assunto. E acho que o facto de tu falares em inglês abre-te o espectro e um maior número de audiência, que às vezes podes ter conversas que se calhar cá em Portugal não tens. Eu só queria pegar na questão do dia, que só foi fazer uma pergunta adicional. Não achas que corre-se o risco de acontecer um pouco o que aconteceu com os canais de YouTube, em que, para querer agradar ao mercado brasileiro, por exemplo, o conteúdo que é feito em português é feito com uma linguagem diferente para também ter esse alcance, porque estamos a falar de 180 milhões de pessoas, uhum. e há sempre também essa tentação de se tentar alcançar chegar um mais, mais, sim, pessoas, mais pessoas, em quantidade. Sim, e daí modificar um pouco a linguagem para conseguir, porque, por exemplo, os canais de YouTube... E as temáticas também. Têm muito essa temática. Pronto, era esta. Sim. Eu vejo... Há aqui uma diferença com o YouTube, porque o YouTube há dinheiro a entrar diretamente, sim, pelo número, claro, de cliques. E, portanto, se calhar nem precisas ter uma responsabilidade tão grande em relação ao conteúdo, se achares que aquilo que estás a dizer vai simplesmente chegar a mais pessoas. E isso, há uma transposição imediata do número de cliques para o número de para o número de pessoas que... Ou, há uma transposição imediata do número de pessoas que vê, ou pelo menos que carrega no play no YouTube, para o dinheiro que vais receber das visualizações. Os podcasts, sinceramente, não me choca que seja essa a proposta, porque qualquer um faz aquilo que achar melhor e provavelmente, se fizeres isso, há toda uma fatia das pessoas que poderiam estar a ouvir o teu podcast, que se calhar não vão ouvir se for essa a tua proposta. Tu fazes um bocadinho o que quiseres. Acho que há maneiras e maneiras de fazer. Acho que, por exemplo, um bom exemplo que não será o meu podcast para este episódio, só porque seria demasiado óbvio. Acho que o exemplo dos Fumaça, não sei se é algum dos vossos, Fumaça é um podcast português que é falado em português e que começa a ter, é um podcast jornalístico, e que começa a ter jornalistas africanos que falam português e brasileiros a criar conteúdo sobre o Brasil e sobre Angola, no caso. E, portanto, é um exemplo de como consegues abrir o teu espectro para um mercado lusofalante, digamos assim, sem deturpar a tua proposta inicial e nem necessariamente ou seja, abrindo mais em vez de substituir aquilo que estás a fazer por uma outra coisa só por causa do número de pessoas que te podem ouvir. Esta semana tive a minha convidada, foi a primeira vez que fiz, é brasileira. Sim, eu por acaso vi no Twitter os posts. Porque é uma pessoa que sabe daquilo que está a falar e, embora eu esteja a falar para o mercado português, estou a falar com uma especialista, hashtag uma especialista, que e por que não? E isso, claro. eu já vi que teve alguma penetração no mercado brasileiro, independentemente de ser essa o meu objetivo ou não. Consegues o podcast e ajuda eu ter o meu próprio, para começar a perceber algumas dinâmicas, a coisa vai crescer independentemente. Se tu tens, por exemplo, uma ideia muito concreta no início, que depois começa a ser um bocadinho mais mais vaga ou mais flexível conforme vais desenvolvendo, e as coisas vão evoluindo naturalmente, e se essa for a direção na qual elas evoluem, para mim tudo bem, é uma questão de eu depois querer ouvir ou não. Ok. Olha, agora falando em concreto sobretudo, o que é que te levou a criar o Sobretudo? Qual era a ideia inicial? Se era mesmo ser Sobretudo? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Então, a tagline do Sobretudo é um podcast sobre um tema em cada episódio com alguém que percebe dele. E a ideia é sobretudo... porque me dá a possibilidade de realmente falar sobre tudo. Não é uma promessa, eu não vou falar sobre tudo. Okay. Não é a Wikipédia. Mas permite-me falar... Até é mais credível. É muito simples. O sobretudo está na categoria de educação. É mesmo uma proposta em que eu falo com alguém que percebe de um assunto e que esteja disponível para responder a algumas perguntas que eu faça sobre esse assunto. E normalmente são temas que eu acho interessante, mas que também acho que sejam relativamente familiares, mas que não sejam necessariamente compreendidas pelas pessoas. Um bom exemplo, fiz um episódio sobre Bitcoin. Toda a gente sabe que a Bitcoin existe, mas ninguém sabe exatamente como é que funciona. Não é o único exemplo, mas... Uhum. E até o meu objetivo até era, até é ainda, porque não está, mas há várias abordagens que eu quero ter com o episódio, com os episódios do Sobretudo. Uma delas é, lá está, compreender temas que sejam presentes, mas menos familiares ou pouco compreendidos, até porque muitas vezes a discussão pública parece que salta para um momento, ou seja, salta do zero para um momento em que já se espera que toda a gente saiba daquilo que se está a falar. Uhum. Eu vi isso no caso, por exemplo, agora nas eleições europeias. Ou não se falava de todo sobre a Europa, ou se falava sobre aquele diploma muito particular que ninguém sabia do que era. E quando tratados se fala e coisas muito específicas. Exato. E quando se fala dos grupos europeus e do PPE e etc., ninguém explicou a ninguém. Há de ter havido pessoas, mas ninguém no parte da grande discussão explicou exatamente o que é que se estava a falar, e foi um bocadinho essa a minha abordagem quando fiz o episódio com o Jorge Félix Cardoso e com o João Diogo Barbosa, que também falámos um bocadinho sobre as eleições, mas falámos sobre exatamente qual é a diferença entre, por exemplo, o Conselho da Europa, o Conselho da União Europeia e o Conselho Europeu. São coisas que não, a partir das pessoas não sabem, mas que se calhar é curioso saber, e não estou à espera que as pessoas depois consigam fazer testes sobre aquilo que eu estou a fazer, mas que consigam pelo menos perceber quando se fala de X, do que é que se está a falar, e depois então ir pesquisar mais e tentar aprender um bocadinho mais sobre, baseado nos seus interesses. Porque também tenho o desta semana é sobre feminismo, mas também fiz um sobre a Guerra dos Tronos, por isso é nesse contexto que a coisa se chama Sobretudo, porque há temas que podem ser interessantes e que muitas vezes se ouve alguém falar, até pessoas próximas, mas não se sabe muito bem, e depois até às vezes tem vergonha de perguntar de exatamente o que é que se está a falar, e é um bocadinho essa a proposta do Sobretudo. No fundo, um caráter muito mais pedagógico e de não teres, vá, shackles, não teres correntes em que te permitir um pouco aquilo que tu, naquele momento, sentes que é mais pertinente a explorares e esclareceres de certa forma, certo? Sim, exatamente. Sim. Porque... Sim. Não é necessariamente ligado ao momento, que eu também tento que os episódios sejam um bocadinho intemporais, e se calhar uma exceção foi quando fiz uma conversa sobre a Venezuela, na altura em que o Guaidó se autoproclamou, porque na altura também achei que era interessante, e lá está. Só o facto de ninguém conseguir decidir na discussão pública se a Venezuela é uma democracia ou não, achei que seria importante falar sobre o assunto. E lá está, é pedagógico, vamos falar sobre isto. Não é um debate, eu aprendi também a ser modesto e não ter uma conversa sobre as minhas opiniões sobre o assunto, ou seja, a ideia é mesmo eu fazer perguntas, e às vezes fazer perguntas às quais já sei, das quais já sei a resposta, mas a ideia é mesmo fazer uma espécie de lá está, um objeto que possa ser ouvido e que possa servir para que se perceba mais sobre um determinado tema. Okay. E tem sido muito divertido. Ainda bem. Passamos para as nossas escolhas. Sim, eu queria só fazer uma pergunta. Sim. Para o Márcio, claro, vocês não querem perguntar nada. Nunca queres saber de nós. Tirando que horas são e onde é que vamos almoçar. O YouTube tem servido como, ou melhor, já há algum tempo que serve como alternativa a entretenimento. Portanto, alternativa à televisão, tal como os estúdios que funcionam em streaming, Netflix, etc. A Amazon, etc. Em Portugal, eu no estrangeiro, não, a nível internacional, não sei, mas em Portugal as estações de rádio começam já a ter as suas rúbricas em formato, não em formato podcast, mas disponível nas plataformas. O caso que me salta assim mais à vista também, a Rádio Comercial, que tem um podcast para complementar o programa do Diogo Beja e da Joana Azevedo, portanto, o Cada Um Sabe de Si. A minha questão é, tal como a Netflix é um upgrade, por assim dizer, da televisão, os podcasts serão um upgrade da rádio? Eu acho que a rádio tem um bocadinho, ou seja, a rádio está, eu diria que talvez a rádio está, eu acho que mais depressa, a rádio está para a televisão, a rádio está para os podcasts, o que a televisão está para o YouTube, mais do que a Netflix, porque a Netflix envolve uma série de formatos que podiam perfeitamente ser programas de televisão. Podiam perfeitamente ser programas de televisão. E tanto o YouTube como para vídeo, para a televisão, como os podcasts para a rádio, incluem uma série de elementos, nomeadamente as temáticas, e falaste do exemplo da Rádio Comercial, aquela entrevista com o Diogo Beja e a Joana Azevedo, parece-me. Sim. Não seria disponível na rádio, tendo em conta o tempo do episódio, as temáticas, o nível de badalhoquice das conversas. Sim, a linguagem utilizada. E, portanto, acho que era mais por aí. A Netflix tem o problema que o YouTube tem, que é, lá está, e que começamos a falar possivelmente do problema que poderão ter os podcasts, que é eu passo mais tempo a tentar descobrir o que é que vou ver na Netflix do que a ver na Netflix. Sim. A minha série preferida na Netflix é a série em que eu estou a olhar para várias capas de filmes a passar à minha frente. É aquela em que eu passo mais tempo e quase que é mais. Uma pessoa sente-se mais satisfeita por ter adicionado uma nova coisa à lista de coisas para ver do que propriamente ter visto. Sim. E é como falávamos há bocadinho, e acho que existe uma possibilidade de haver uma solução semelhante para a Netflix, mas também para os podcasts. E sobre isso, convido-vos mesmo a ir ler o meu texto, que ainda reflete sobre isso, que é o podcast que o futuro no Medium, na Medium dos podcasts. Ok. Vamos falar sobre as nossas escolhas? Vamos. Diogo. Eu. Desculpa. Fala-nos. Queres que eu fale genericamente? Sim, também. Ora bem, a minha escolha, eu sou sincero, eu comecei a ouvir podcasts há coisa de um ano, eu não tinha entrado, mas um pouco à experiência do podcast também é o programa de rádio, também a rádio no geral eu não era muito, não ouvi muito, não tinha muito, mais música e tudo mais. Uhum. Quando descobri os podcasts percebi que isto é uma excelente alternativa para conversar. Para conversar e para permitir que, porque nós, a conversarmos nós, entre nós os cinco, neste momento, lá em casa é uma companhia. Sim. E dependendo do tema, dependendo da forma como nós expressamos certas temáticas, acompanha-te durante o dia, acompanha-te em vários momentos e permite um pouco aquela dinâmica de seres humanos de poderem conversar sobre coisas muito particulares e não haver aquela necessidade do ódio, aquela necessidade dos egos e da violência verbal que muitas vezes as redes sociais estão pejadas de. Nesse sentido, eu acho que o tipo de podcast que eu ouço são os de conversa, ou seja, são os de diálogo e entrevistas, mas é uma entrevista sempre mascarada. E a minha sugestão para ouvirem chama-se Conan O'Brien Needs a Friend. E o Márcio conhece. O Márcio está a aprovar, grande apoiante do Conan O'Brien. Eu acho que ele é o último grande apresentador de televisão daquele género americano, o melhor hoje em dia, de longe, mas também o último grande daquele estilo. E o Conan O'Brien sempre teve uma coisa que o distinguiu do Letterman, do Jay Leno, não sei o quê, além de ser uma pessoa com piada e com integridade, ao contrário desses dois. O Conan O'Brien tem uma coisa muito boa, que é, ele faz ótimas entrevistas. Ele já no programa dele, do Tonight Show, onde ele era reduzido a 7 minutos ou a 10 minutos de entrevista, ele já aí conseguia desformatar aquele tipo de conversa genérica. E ele, neste podcast que ele criou, Conan O'Brien Needs a Friend, ele faz uma coisa que é espetacular, que ele convida os amigos dele, malta fixe, com quem ele gosta de falar, e já foram 50 vezes aos programas dele, mas uma conversa de uma hora ou uma hora e meia sobre qualquer coisa, sobretudo, estão ali a conversar, estão, parece, eles estão... Sobretudo é do Márcio. Sim, é verdade, tem copyright, sim. Exato, faz favor. Mas não há um tema, é a pessoa está lá e eles estão a falar, como se fosse num café, e é absolutamente genial, porque ele é um entrevistador fantástico, e as pessoas que ele convida, desde o Bill Hader ao Jimmy Kimmel, a minha entrevista preferida é ao Jeff Goldblum, porque o Jeff Goldblum... Ui. É uma personagem em si, e tudo o que ele diz, a forma como ele fala, aquilo é muito, muito sensual, a voz dele é incrível, e ele é uma pessoa muito peculiar, e eles são amigos de longa data, a conversa é espetacular, no fundo, quando acaba o episódio, tu não sabes o que é que eles falaram, mas estavas ali uma hora e meia e estavas super entretido, e ele, sendo tal ótimo entrevistador, eu acho que ele adaptou-se muito bem à viragem destes programas de talk shows. Ele próprio reformulou o seu programa, agora é meia hora. Ele está sempre com o olho no que está a acontecer. E esta ideia do podcast não soa falsa, não é deixa-me lá também estar aqui no podcast que é para aproveitar aqui, malta. Sim. Não, soa um conceito dele. Pá, ele needs a friend. Ele quer conversar com alguém, ele precisa de amigos. E resulta muito bem e não parece falso. E esta era a minha sugestão para vós. O tema, o podcast no título tem o tema... que vai ser abordado, não, ou tem o nome do convidado? Tem o nome do convidado. Só. E portanto, é uma coisa relativamente recente. E as descrições falam nos temas, ou é só... Não, ele faz sempre uma tag que é, qual é a relação da pessoa que é convidada à frase, eu preciso de um amigo. Ok. Por exemplo, está aqui um que é Bill Hader. O actor and comedian Bill Hader feels great about being Conan O'Brien's friend. Okay. Pronto, okay. Esta é a tag. Okay. Isto é uma coisa relativamente recente, começou no final de 2018. Tem 20 e poucos episódios, 28 episódios, salvo erro. Tem uma coisa muito até próxima. 28. Tem 28 episódios. Pá, mas aconselho. E uma coisa que ele faz, só um detalhe, uma coisa que ele faz muita gira, ele tem anúncios, ele tem a parte dos commercials que ele tem que introduzir. Okay. Só então, que tá, monetizou. Exato. Diz Márcio. Quer dizer, é um dos casos em que de sucesso, mas lá está, porque é o Conan O'Brien, ninguém precisa de convencer que o Conan O'Brien vai ter pessoas a ouvir o podcast dele, não é? Sim, mas ele dá um spin diferente aos anúncios, ou seja, ele faz um anúncio à maneira dele. Ok. Ele explica, ele diz, pá, vocês deviam comprar isto, mas ele explica à maneira dele como então é que faz é. Um read-in, sim, e faz humor autodepreciativo em relação ao produto. Epá, aquilo, vende-te o produto na mesma, que é esse o objetivo, mas faz à maneira dele, com o estilo dele. Pá, é super interessante e esta é a minha sugestão. E costumas ouvir online ou descarregas para ouvir mais tarde? Eu descarrego para ouvir mais tarde, sim. E onde é que costumas ouvir? No trabalho, sobretudo. É quando estás a trabalhar? Quando estou a trabalhar, sim. Porque eu gosto de me concentrar com conversa. Ok. E subscreves o podcast? Sempre subscrevo, avalio, dou notas e comento, às vezes, para chamar nomes, claro, mas sobretudo para dizer bem quando gosto. E qual é a frequência desse podcast? Eu acho que é semanal. Publicação semanal? É semanal. É segunda-feira. É a segunda-feira, exatamente. E tem, portanto, uma hora e meia? Sim, varia. Eles não estão muito presos ao tempo. E costumas ouvir tudo de seguida? Ou vais parando? Não, eu ouço de vez em quando, porque há pessoas que não... Ah, o episódio inteiro? Sim. Não, o episódio eu consigo ouvir, eu geralmente ouço tudo de seguida. Okay. Não, não interrompo e depois ouço mais tarde. Não sei, Márcio, conheces claramente este podcast? Conheço muito bem e tenho até... Acho que isso que falaste agora dos... sou um fã, porque realmente conheci logo no início, logo antes de sair... Também acho que sigo o Conan no Twitter e ouvi todos até agora, acho eu, e acho que também acho que faltam 7 ou 8, acho que já mencionaram que a temporada vai acabar em breve e depois provavelmente vão haver outros episódios. Mas, por exemplo, esse episódio, essa ideia dos anúncios, eles chamam numa secção, e essa é a rúbrica... Conan O'Brien paga a hipoteca da casa de praia. E é incrível, porque eu acho que há uma coisa que não mencionaste e que faz do episódio, para mim, do podcast, para mim, um dos mais interessantes é a dinâmica que ele tem com a assistente. Com a assistente, exatamente. E com o técnico. Sim, sim, sim. Sim. Que é incrível. E só por isso já seria suficiente seguir. E realmente é isso. A ideia mesmo é essa. Eu falei com esta gente e agora queria saber se podíamos ser amigos ou não. Porque só falei com eles no sofá do Late Night with Conan O'Brien. E recomendo também. Eu só queria dar a nota que no final, a meio da intervenção do Diogo, eu estava a subscrever o podcast porque fiquei com bué curiosidade agora para ouvir. Venderam-me o episódio, está vendido. Está o episódio não, o programa. O podcast. Então, André, qual é o então, teu? O André tem, vai fazer um pequeno medley. os podcasts que eu falo têm a mesma dinâmica, que é um bocado a dinâmica orgânica de uma conversa que flui, e normalmente é um conjunto de amigos, normalmente. Para mim, o principal chama-se, e agora tenho que fazer uma pausa para respirar, chama-se Marvel at Marvel's Marvels. O que é o Marvel at Marvel's Marvels? O que é o Marvel at Marvel's Marvels? É um... Gostas mesmo de dizer o nome, não é? Gosto, gosto. Este podcast, basicamente, é um grupo de três amigos, em que dois deles são super mega geeks de Marvel, de banda desenhada no geral, e um deles nunca leu uma banda desenhada na vida. E o conceito do podcast é basicamente tentar vender um super-herói a uma pessoa que nunca leu uma banda desenhada. E eu gosto muito da dinâmica deste podcast, porque é divertido. Tu estás a falar com uma pessoa que não conhece a dinâmica e que faz perguntas lógicas, e aquilo eles estão sempre num... Epá, uma pessoa está sempre a rir, é uma conversa free flow, não estão a ler do Wikipédia, porque como são geeks de banda desenhada, eles sabem as coisas muito intuitivamente e as conversas fluem, e para mim é um conceito bastante interessante. E vivendo num mundo em que os filmes de super-heróis fazem quantidades obscenas de dinheiro, e lá está, eu adorando bandas desenhadas, é uma maneira muito engraçada de descobrir heróis muitas vezes muito rebuscados, e ao mesmo tempo um humor, porque faz perguntas lógicas que tu nunca pensas. Sim, exatamente. Quando estás a ler uma banda desenhada. Este era o primeiro. O segundo, que eu falo, e muito graficamente, tem a ver com a parte comercial da coisa, mas a matriz é a mesma. É um grupo de amigos a falar sobre quase tudo. E estou a falar do Joe Budden Podcast. O Joe Budden é um ex-rapper. Eu percebi Joe Biden. Eu também percebi Joe Biden. Pois ele faz boas piadas com isso. Mas porquê é que eu falei do Joe Budden Podcast? É um podcast que foi um dos primeiros podcasts em que o Spotify comprou os direitos de exclusividade. Tem a ver com esta estratégia comercial da Spotify no mercado americano. Isto tem uma audiência bastante grande. Isto é um grupo de amigos a falar sobre coisas, um ex-rapper a falar sobre música, sobre hip-hop. Ele fala muito sobre streaming, fala muito sobre tu seres dono do teu próprio trabalho, e de como teres a ownership das coisas é tão importante. Mas depois também falam de coisas tão, tão mundanas como, sei lá, encontros, blind dates, a vida, basicamente. Sim. A vida. E eu gosto muito por causa dessa dinâmica fluida. Eles têm uma coisa que eu adoro, que é fazem um cold opening, ou seja, metem aquilo a gravar e tu, join in progress, o podcast já está, eles já estão a ter uma conversa a meio quando começa o podcast. Fazem introduções, mas depois lixam-se para aquilo e voltam e perdem-se nos tópicos, mas é extremamente divertido porque tu parece que estás naquele grupo de amigos a ter uma conversa com eles. E outro, um pormenor bastante curioso, é que eles agora começaram a fazer tours, estão a fazer live tours, então as pessoas que vão aos meet and greets tratam aquilo como se fossem amigos, porque eles fazem piadas, estão inside jokes. Sim. Que as pessoas pensam que estão dentro da piada, então é um conceito todo muito interessante, que mistura muito a música e mistura muito esta temática que nós estávamos a ter aqui no início da conversa, e depois coisas super banais da vida e parvoíça. Às vezes eles só dizem merda, mas é merda que é boa para passar o tempo. Eu consumo estes podcasts quando estou a trabalhar. Comecei a ouvir podcasts... Então, mas tu já estás a responder às perguntas. Já estás. Nem posso fazer perguntas, ele já, não é? Ele já é autómato. Mas só vais falar nesses dois? Não, eu vou fazer uma última... Então fazes a última referência, okay. E depois faço-te as perguntas. A última é o BBC News Podcast. Que intelectual. Não. Porque isto fala da maneira como tu consomes coisas. Eu muitas vezes não tenho... Tipo drogas. Eu muitas vezes não tenho tempo para ver todos os jornais, e para além disso eu não gosto muito da qualidade dos mídia portugueses e, por exemplo... Mas os ingleses já gostas, André? Não, só porque este que eu estou a falar faz-te um resumo do mundo. Sim. E em 25 minutos eles fazem, acho que 3 podcasts por dia, num formato bastante BBC. Sábados e domingos? Sim, também sábados e domingos. Fazem a semana toda 3 podcasts por dia, com ossos diferentes, atenção. E tem muita, para mim é bastante importante, porque mantém-me atualizado, eu sei o que é que se está a passar no mundo, e é uma maneira interessante de como os mídias tradicionais se estão a adaptar, tal como acho que era o João ou o Diogo que estavam a falar da rádio comercial. Por exemplo, o Trevor Noah lança sempre, todos os dias, o programa dele em formato podcast. E acho que creio que os outros também já estão a começar a fazer isso. Então tens na comercial tens a Michórdia e o Homem que Mordeu o Cão. Ah, é rádio. Tens a prova oral, tens o tubo de ensaio, tens várias coisas. Espera, mas a comercial faz uma coisa, que é, tem o programa na rádio, lança em podcast estes dois e no YouTube. Sim. Portanto, eles estão a apostar numa triple front. Sim, claro. Sim, mas no caso do Trevor Noah é um programa de TV que eles, de propósito, lançam como rádio, como áudio. E, portanto, assim, da mesma maneira como... Eu normalmente faço... Desculpem por interromper, mas acho que é interessante. Da mesma maneira que eu também faço diferença entre os jornais que têm podcasts e, portanto, que fizeram uma aposta em criar conteúdo áudio quando esse não era o seu modo normal. Portanto, é uma coisa que eu também valorizo no podcast. Eu, por exemplo, não promovo os programas de rádio que se converteram, que são simplesmente a disponibilização para download do áudio do produto. O que não é, por exemplo, a mesma coisa como estávamos a falar daquele podcast que é podcast da rádio comercial, que aí sim só existe para podcast e, portanto, eu promovo como os outros. Portanto, acho que este elemento de... as televisões portuguesas também fazem, o Som Moderação, o Eixo do Mal e o Governo de Sombra, que é bastante famoso, embora o Eixo do Mal, o Governo de Sombra esteja também na TSF. Não, é difícil considerar esses conteúdos podcasts, mas a verdade é que tanto esses como as rubricas do Markle, como tudo o resto, ajudam a crescer o meio dos podcasts. Sim. E façam com que outros podcasts passem a ser consumidos, porque uma vez que a pessoa começa a consumir uns, mesmo que tenham chegado lá através de outros média, depois é muito mais fácil começar a subscrever a outros podcasts e a ouvir coisas independentes. E, portanto, acho que é importante também ter essa atenção. André? Eu só queria concluir, e concordando com aquilo que... Gostas muito de concluir, tu? Pois gosto de concluir coisas. Só de dizer que eu consumo cerca de 15 a 20 horas de podcasts por semana. Eu até digo. Não, porque lá está, tal como tu, eu ouço muito no trabalho. Sim. Também em casa, mas muito no trabalho. Comecei a ouvir há 16 anos, porra. Ai, é bicho. Na Faina, parece aquele sketch da Faina. Mas comecei a ouvir há 6 anos atrás e uma diferença que eu encontro muito grande é que na altura os podcasts estavam todos muito dispersos e muitas vezes era difícil encontrar. Hoje em dia, e eu na altura quando comecei a ouvir, houve podcasts que eu perdi o rastro. Mesmo. Sim. Por causa do tipo de plataformas. Okay. Agora, por exemplo, eu utilizo o Spotify, está tudo no mesmo sítio. Então achas que a existência de plataformas que reúnam estes conteúdos que também contribui para a disseminação e para a distribuição, o alcance a mais pessoas? Claro. Sendo que tu privilegias o Spotify como claro, plataforma. Faz um agregador, é um agregador. Pronto, não, mas é assim, também há a Google Podcast, há o Castbox, por isso sim, é que eu estou a perguntar, claro. Tu privilegias a utilização do Spotify? Sim, sim. Diogo, não te perguntei a ti. Eu só ouço através do Apple Podcast. Ok. Frequência dos podcasts, preferes diário? Eu sei que já percebi que ouves vários tipos. Sim, sim, sim. Mas o teu preferido, preferes uma coisa diária ou uma coisa semanal? Eu prefiro... Primeiro podes preferir... Com tendência semanal. Só voltando uma coisa que o Márcio disse no início. Eu, por exemplo, eu ouço podcasts com 3 horas, sem problema absolutamente nenhum. Nem ficar sem bateria, nem nada disso. Não fico. Mas consegues consumi-los de seguida? De seguida, sim, de seguida. Este, por exemplo, do Joe Biden Podcast sai duas vezes por semana e são 3 horas cada um. E pronto, eu... Mas sabes que podes parar e retomar o episódio? Não, e às vezes faço. Okay. Quando eu estou a trabalhar, não estou 3 horas em modo robô e não falo com as pessoas. Às vezes tenho que parar e tenho que continuar. Mas sim, semanal... Como ouves no Spotify, a parte do avaliar não conta, mas costumas subscrever, então? Sim, subscrever, sim. E ouves online ou preferes descarregar? Eu prefiro descarregar. Ou seja, tanto tu como o Diogo descarregam isso em casa para depois terem para ouvir no trabalho? Sim, mais ou menos. O Pod Bullet até por acaso descarrega em casa logo para depois ouvir no caminho. Bom product placement. Né? Eu vou-vos dizer, eu às vezes estou na Carris, estou no autocarro, apanho o Wi-Fi e saco o episódio a caminho do trabalho. Né? Aquele feeling. És um penetra. Então tem que ser. Pá, o episódio acabou de sair, não tive tempo de sacar quando estava em casa, saco na Carris. Vês que saques, André, vês que saques. Costumas recomendar podcasts a amigos? Sim, recomendei um há pouco tempo ao Diogo que... Não sei se conhecem, é o Marveling at Marvel's Marvel. É um recente. Não, normalmente não costumo recomendar muito porque eu tenho gostos muito peculiares. Nós sabemos, André. E, alguns ilegais. Qual é o podcast mais estranho que hoje? É um sobre crocodilos, né, André? Não, uma hora e meia fácil. Márcio, é uma péssima pergunta. Eu acho que ele não pode responder a isso. Não. Qual é o podcast legal mais estranho? Eu tenho um gosto muito estranho para um homem de 30 anos. We know! Que eu... Eu é sim. O My Little Pony. Exatamente. E os Care Bears. É isso e os Care Bears, não. Mas isso não, é para efeitos masturbatórios, não é? Sim, claramente. Não, eu ainda acompanho aos 30 anos a wrestling e hoje podcasts de wrestling. Pronto, é isso. Isso é a coisa mais estranha que ouves? Estou francamente desapontado. Não, há outras, mas esta é convencional e é que legalmente, sem ter que chamar o meu advogado, eu posso dizer. Ok. João iria. Olá. Sim, diga lá. Boazinha. Tá, okay. Tá tudo bem. Pronto, eu não tenho assim uma conversa muito sexy para ter convosco sobre podcasts, até porque eu consumo muito pouco. O meu trabalho, infeliz ou infelizmente, não me permite ter muito acesso a este tipo de conteúdo, portanto, é muito raro poder estar com fones nos ouvidos. Mas vou falar aqui de dois. Eu trouxe o Com o Humor Não Se Brinca, um podcast português da autoria do Alvin e do Nelson Nunes, em que eles... Diz, Márcio? Muito bem. E aí? Seal of approval. Em que eles tipicamente convidam um ou vários humoristas, que seja em grupo, por exemplo, o Jovem Conservador de Direita já foi... Com o assistente. Com o assistente. Sim, o Jovem Conservador de Direita são várias pessoas. Pronto, são duas pessoas neste caso. São mais do que uma. São entidades. Não, são jovens. Eu também tenho um podcast já agora. Sim, que eu ouço QB quando consigo. E acaba por se tornar uma conversa muito interessante, porque o Alvin, claro, conhece toda a gente praticamente, não é? Sim. E acaba por conseguir que pessoas que sejam mais fechadas, portanto, que não sabes muito sobre a vida pessoal dessas pessoas, começam a falar. Tipo, uma alta definição, mas em bom. Sim. E áudio só, felizmente. O que dizem os teus olhos, bem? É, exatamente. É tipo isso. Não, só que é giro, porque eles muitas vezes estão a gravar enquanto estão numa esplanada a beber cervejas. Okay. Pronto, acaba por se tornar interessante. Também podíamos estar, não é? Também era bastante porreiro de calor. Sim. O outro é o Perguntar Não Ofende, do Daniel Oliveira. Assim, aquilo que eu gosto nesse podcast é que o Daniel Oliveira assume claramente que é uma pessoa de esquerda e não nega. Convida pessoas de todos os espectros, ou melhor, de todo o espectro de ideologia política. E consegue ter ali uma conversa, política ou não, porque, por exemplo, a Fernanda Câncio também já lá foi e não tem nada a ver com política. e acaba por ter uma conversa, ele consegue dirigir bem a conversa. Sim. É claro que puxa a brasa para a sardinha dele, muitas vezes, mas também dá espaço para outra pessoa se conseguir expressar. Portanto, é isso. Não é uma conversa, ele faz mais um debate, né? É um debate, sim. Normalmente há ali um contraditório. Sim. Sim. Frequência desses dois podcasts? Quando consigo. Não. Quando dá. Raramente. Oh, bicho. É, com que frequência é que saem? O Perguntar Não Ofende, eu creio que é semanal. O Humor Não Se Brinca, não é. É quando tem, calha. Tem a sua frequência própria. Ah, não é uma publicação regular? Não. Ok. A duração? Uma hora e tal. Cada um? Sim. Jesus. Ouves tudo de uma vez? Tipicamente. Em casa? Em casa. Posso só fazer uma pergunta ao João? Em relação ao do Daniel Oliveira... Não quer responder. Eu estava a fazer perguntas. Peço imenso. Desculpa, continuo. Desculpe, chefe. Continua, chefe. Por favor, André, pode continuar com a sua questão. Não, era só o que é que tu achas do estilo do Daniel Oliveira, no sentido em que ele adora discutir. Mas quando eu digo discutir, ele adora o som da sua voz. Primeiro, ele gosta muito de puxar a conversa para ele. Não, ele legitimamente gosta de ter conversas intermináveis, mas independentemente disso, achas que se adapta bem ao formato e que em que se produz conteúdo suficiente, no sentido em que não é só ele e que tens uma conversa coerente do início ao fim? Era a única pergunta que eu tinha. Sim, creio que sim, até porque o tema, por assim dizer, também depende do convidado. Sim. Ou da convidada. Claro. Portanto, acaba por haver uma adaptação da parte dele àquilo que é o tema e a coisa acaba por fluir bem. Uma pergunta que eu vos queria fazer aos quatro, neste caso. Vocês acham que é importante um podcast ter a componente de vídeo também? Porque há muita gente que publica o podcast também com a versão em vídeo. Para, não sei se é uma tentativa só de espalhar mais o produto. Há de ser, sim. Isso, para vocês, quer dizer, se vocês preferem, de alguma forma ou de outra... Eu não acho que faça sentido. Não é tipo proibir, não pode haver vídeo. Sim. Mas eu acho que não faz sentido. Porque não é visualmente interessante estar a ver quatro pessoas à frente do microfone a conversar. No nosso caso somos quatro, não é? Mas há pessoas que gravam a solo. Certo, mas isto é um programa... Isso ainda mais estúpido é. Exatamente. Estás em selfie durante uma hora. Sim. Porque isto é uma voz, isto é suposto ser sempre uma voz, só. E não acho que seja um complemento interessante, mais não sei, o complemento só existe para essa tal chegar a todo lado, vamos pôr em todo lado. Mas eu acho que não cumpre o produto que é um programa de rádio, é um programa de podcast, acho que não faz sentido. Eu acho que, sendo que o formato se cinge ao áudio, exato. A minha perspectiva é, se tu tens de recorrer ao formato de vídeo para tentar chegar a mais pessoas, é porque o teu conteúdo não tem qualidade suficiente. Okay. Isso eu discordaria disso. Pois, eu também. Boa. Eu não considero um canal YouTube como um podcast, zero. Certo. Não considero um canal YouTube cujo áudio é editado como podcast, como um podcast. Certo. Não. Mas considero que um podcast que é filmado durante a conversa e depois publicado no YouTube é um podcast. Ou seja, uma coisa é fazeres uma coisa, um conteúdo em vídeo e depois o áudio vai para ser distribuído. Uhum. E outra coisa é gravares o áudio e o vídeo ser um side effect. Uhum. Agora, acho mesmo que as pessoas estão no YouTube. Pessoas não estão nos podcasts ainda e, portanto, eu percebo, inclusive há muitos casos de podcasts que têm um canal YouTube só com o áudio, com o logo do podcast a decorrer enquanto está o episódio a decorrer e, portanto, honestamente não tenho cachorro para o YouTube, tenho mais que faça, mas percebo que haja muita gente no YouTube e que terá que ser trazida para os podcasts e isso pode ser uma maneira. Por isso, não sei se é por uma questão de conteúdo. Acho mesmo que o conteúdo, quando dizes que se precisas do YouTube para trazer pessoas, é que o conteúdo do podcast não é bom. Acho que não é. Não foi isso que eu disse. Não, o que eu disse foi: se tu tens de recorrer ao formato de vídeo no sentido de atrair mais pessoas, isso não faz sentido. Agora, se tiveres no YouTube. O ficheiro áudio só com o logo a passar, isso é outra coisa. Isso é, estás no YouTube de forma a difundir o teu trabalho enquanto podcast. Tu estás a trazer mais pessoas por teres estado no YouTube, não necessariamente porque precisaste do vídeo para tornar o teu conteúdo mais interessante, mas mais porque as pessoas estão no YouTube. Percebes o que sim, eu digo? Sim, mas está aí a diferença, não é? Acho que está aí uma grande diferença. Mas aí não diz nada sobre o teu podcast. Diz mais sobre as pessoas não estarem a ouvir podcasts. Está bem, mas é uma... Ok, está bem, está bem. Eu quero continuar o trem da conversa que estamos a ter com... Uma coisa, João, já tinhas acabado. Já. Só dizendo uma coisa rápida, que é, por exemplo, o podcast que eu dei, o Joe Bonham Podcast, por exemplo, tem formato YouTube, por uma questão muito mais comercial, por uma questão de cliques, como é óbvio, e depois também por uma outra questão. Como é uma conversa de amigos e existem ali muitos excessos e existem muitas coisas... Quando tu estás a ouvir o áudio, há coisas que tu não consegues captar. Enquanto quando tu estás a ver a versão vídeo, apanhas outras coisas, apanhas as expressões faciais, consegues perceber um bocado a temperatura. É diferente, dá uma dimensão um bocadinho diferente. Só ao ponto do que o Márcio estava a dizer, por exemplo, eu vejo isso no meu trabalho muito, as pessoas estão no YouTube, porque o YouTube é muito mais fácil de aceder e também mais dissimulado. Tu podes estar no trabalho com os fones, com o browser ligado e as pessoas estão no YouTube a ouvir qualquer coisa. Enquanto quando tu estás no teu telemóvel a consumir dados, por exemplo, é um tipo de consumo completamente diferente. Logo, as pessoas vão muito mais para o YouTube porque também está muito mais massificado, o que permite aquela adaptação tecnológica que o Márcio estava a referir, vai encaixar aí, as pessoas são criaturas de hábitos. Eu tenho vários problemas com o que tu disseste, mas vou passar a palavra ao Iria primeiro. Há dois casos que são praticamente iguais, até porque um é referenciado, é a base do outro. A Néspera no Cu, uhum, é um podcast. Sim. Certo? Sim. Márcio, concordas? Mas faz todo o sentido estar no YouTube... Por causa das animações maravilhosas. Tem esse complemento, exatamente. Sim, do João Pombeiro. Sim. E o Ricky Gervais Show. Sim. Em que, pronto, lá está. O exemplo é o mesmo. Tem o teu áudio e depois tem a animação. Que fantástica. Pronto. É isso. Mas eu acho que nesse caso, desculpa, a animação veio depois do podcast. Nem foi não foi concebido tudo junto. Tinhas o podcast e depois acho que foi publicado com as animações posteriormente. Ok. YouTube. Pronto, mas aí sim, claro. A componente visual acrescenta ao podcast. Sim, exatamente. A questão aqui é, se tiverem quatro pessoas a filmar, sim, quatro pessoas a falar no microfone. Não acrescenta muito. Exatamente, não tem um elemento adicional. Excepto, como aquilo que o André estava a dizer, se for uma coisa que vive à base também da expressão facial, dos intervenientes, etc. Apá, aí está bem, isso normalmente funciona bem na comédia. Agora, por exemplo, o que nós estamos a gravar hoje, Sim. em vídeo seria terrivelmente aborrecido. Certo. Isto não interessa a ninguém. Vocês é que estão a ver a minha parte, que eu estou aqui... Estás aí barrado em mel, é isso? estou. É que é assim, a única pessoa bonita que aqui está sou eu. Exatamente. E portanto, estar só eu à frente da câmara era estupidamente desinteressante. Mas é algo que podemos tentar mais tarde, iria. Podemos tentar, sim. Sim. Com mel ou sem mel? Sempre com mel, sempre com mel. Ah. Em relação, André, ao que tu estavas a dizer... Da minha parte, o consumo de podcast não é normalmente feito num momento, sei lá, em casa ou no trabalho. Portanto, a utilização do YouTube, para mim, não faz sentido. O YouTube consome muito mais dados, sobretudo se for um vídeo da conversa e não uma imagem estática. E o podcast, para mim, é assim, eu bloqueio o telefone e continuo a ouvir. O YouTube, não. Portanto, se eu quiser ouvir quando estou em casa ou no trabalho, eu não vou ao YouTube ouvir podcast. Mesmo que seja só uma imagem estática, eu vou ao Spotify. Exato. E ouço no Spotify. Ou, se estiver em casa, vou ao iTunes e ouço no iTunes. Portanto, a questão da dissimulação, eu não ia por aí. É uma questão de conveniência. Se eu pudesse, muitas vezes, bloquear o meu telefone e continuar a ouvir programas de YouTube, eu fazia. E não posso, porque tenho que estar sempre com aquilo desbloqueado. O que paga. É um... Pagas o YouTube e já podes. Ah, é? Pagando? E quanto sim, é que se paga? Não sei. Não, também não. Achas que eu quero pagar? Não te pagaram pela publicidade, para não. Não, mas por acaso tens uma dica. Se fores no browser, não tem nada a ver com nada do que estamos a falar, se fores ao YouTube no browser, e depois desligar, fica a tocar. Continuam a ouvir. Sim, sim. Ah, é como a TSF, então, no browser do telefone. Também posso fechar as coisas. Mas... E a TSF pagou-te? Não, mas, eu gosto muito da TSF, okay, porque deixou os tipos gravarem a Néspera. Olha, tá bem. Olha. Exato. Pronto. Portanto, para mim, quer dizer, a parte do consumir mesmo no trabalho, eu vou consumir ao Spotify, não vou ao YouTube. Desculpa, Marcos. Mas vais-te aproximar do microfone. Eu estava-me a referir a um caso muito concreto que eu expliquei mal. Esses podcasts ilegais que tu ouves. Escondido. É verdade. Não, é que o caso concreto que eu estava a falar são pessoas que utilizam um computador e os dados da entidade patronal para consumirem e que permite de uma forma mais dissimulada. Sabe que isso era só com o porno, não era com... Não, também com isso. Pá, em que eu vejo muito isso, em que as pessoas ligam o YouTube, estão a consumir os dados que não são delas, e era isso que eu estava a tentar explicar, e que torna o consumo mais fácil. Era isso que eu estava a dizer. A utilização de dados que não são os teus. Era nesse ponto de vista que eu estava a pegar. Isso é muito particular. Eu sou uma pessoa bastante particular. E Marta, agora vou faz eu as falar. Perguntas e responde às perguntas. Exatamente. Agora vou eu falar-vos do meu. É um podcast generalista, tem frequência semanal e são episódios de 30 minutos. Ao contrário daquilo que vocês têm estado. Está arriscado já. Não, de todo. Chama-se Sozinho em Casa. Oi? Ah, tá. Não faço ideia do que é isso. É o podcast do Guilherme Geirinhas. Ok. Ah, ok. É assim, eu não sei se vocês apreciam o tipo de humor. Não, eu não conheço. Eu não conhecia o tipo de humor dele, mas gostei da premissa deste podcast, que é: eu estou pela primeira vez a viver sozinho, comprei agora a minha primeira casa, saí de casa dos pais, onde eu vivia com vários irmãos, e vou conversar convosco. Portanto, o que ele faz é, todas as semanas, à quarta-feira, tem uma conversa de meia hora com a pessoa que o está a ouvir, e eu digo conversa porque eu já dei por mim às vezes a responder-lhe às coisas. Portanto, estou a ouvir o episódio, ele está a fazer mas perguntas. Mas tu também não és uma pessoa muito normal, não é? Não, não sou, por isso é que estou aqui convosco. Mas ele fala como? Através de chat? Eu que não estou a perceber. Então o que é um podcast? Não tá, sim, mas... Bom dia, Diogo. Não é isso, estás a nós neste, mas estás a dizer que ele está sozinho em casa a falar através do quê? Do Skype, a falar através do quê? Não estou a perceber. Está a gravar um ficheiro de áudio e tem uma conversa, simplesmente. Com ele próprio. É um monólogo. Sabes que uma conversa, à partida, pressupõe mais do que um interlocutor. Se calhar disseste mal a frase. A ideia é ser uma conversa com a pessoa que o está a ouvir. Essa é a ideia. Tanto que ele diz, eu estou sozinho em casa e tenho muito tempo sozinho e estou aqui agora a gravar isto para vocês. Correto. Ok? É conversa nesse sentido. Obviamente que é um monólogo. Portanto, é semanal, 30 minutos, o que é espetacular. Portanto, se eu quiser, normalmente consumo isto quando vou no autocarro para o trabalho de manhã ou quando estou a regressar. Portanto, é perfeito, porque é o tempo da viagem, basicamente. O tom é descontraído. Eu não sei até que ponto é que ele usa isto como plataforma para testar algumas piadas depois para os espetáculos. Que é possível, porque ele tem os espetáculos de stand-up. Mas gosto da abordagem que ele faz a alguns temas, sobretudo aquilo que parece que não está 100% scripted. Sim. Portanto, ele não tem um guião extenso para o episódio. Daquilo que eu pude perceber, são alguns tópicos que estão ali apontados e ele conversa conforme a mente dele vai viajando pelo assunto. Portanto, não há um fio condutor sempre, ou há um tema de base. Seria bom para o André. É legal, André. Há um fio condutor e ele às vezes, sei lá, começa a falar, que foi um dos últimos episódios que eu vi, nos quadros que comprou, e já está a falar numa experiência que mede o teu grau de felicidade e depois diz, mas vamos voltar aos quadros porque é isto que interessa hoje. É este tipo de coisas. Houve um episódio em que ele falou sobre o cancro de um amigo. Portanto, não há propriamente barreiras. Certo. Ele evita alguns temas polémicos e tenta mesmo focar-se em algumas novidades da vivência sozinho. Portanto, já falou da reunião de condóminos, já falou do vizinho que pesca roupa com um anzol. Okay, que eu também faço isto. Eu tenho um fio de pesca em casa com um anzol na ponta para apanhar coisas que caem da... Obrigada, João Iria. Foi um prazer ter-te cá. Podes sair. E portanto, ele faz assim este tipo de comentários e, por exemplo, grava dentro de casa ou no terraço. Portanto, há um episódio em que se ouvem os passarinhos. Sim. É uma coisa muito simples, mas eu prefiro este tipo de podcast do que coisas muito densas, porque eu às vezes ou estou a ouvir enquanto faço outras coisas, ou então tenho um tempo muito limitado para me concentrar naquilo e prefiro um formato mais curto, mas descontraído. Okay. Já ouvi também a passear o cão. Pronto. Acho que fui respondendo assim a várias, às minhas várias perguntas. O episódio que for na casa de banho vai ser do caralho. Ele já falou, já andou a fazer essa sondagem também, mas pronto, não sei se vai haver ou não. Chamado Plock. diz. Eu conheço sozinho em casa e devo-lhe uma... gosto muito dele porque o primeiro patrono que recebi no Patreon do Sobretudo foi porque alguém ouviu o Guilherme Geirinhas falar do Sobretudo no Sozinho em Casa e veio ouvir-me o meu, e portanto também mostra como o mundo dos podcasts é bastante pequenino em Portugal. E sobre isso, acho que antes de fazer perguntas, é todo um tipo de podcast que é curioso, não sei se é uma coisa que acontece muito lá fora, é capaz de acontecer, mas se calhar não passa muito para o exterior, que é esta ideia do humorista a gravar uma conversa. Tens este, tens o Ar Livre do Salvador Martinha, tens o Ask TM do Pedro Teixeira da Mota, agora o Miguel Luz também tem o Janela Aberta. É um fenómeno, eu diria que é um fenómeno engraçado, porque estes, o Ask TM é possível que tenha centenas de milhares de audições por episódio. O Guilherme Geirinhas, quando surgiu, esteve semanas, não sei se ainda está, no primeiro lugar do iTunes. Depois podemos falar, depois podemos falar como é que o iTunes também faz os seus tops, mas isto é outra conversa. Mas a verdade é que isto é um fenómeno engraçado. Isto são pessoas que já são conhecidas de outras áreas e que, mais uma vez, também ajuda um bocadinho a crescer o podcast. Sim. Agora, mas cada pessoa decide se quer ouvir ou não, claro. Porque realmente é um estilo, não é? Sim. Perguntas? Não. Respondi a tudo. Estou elucidado. Então eu vou só aproveitar para deixar aqui uma menção, já que houve várias referências a outros podcasts. Eu vou deixar aqui uma menção honrosa a um podcast que eu descobri a semana passada. Que se chama Nothing Else Matters, Bedtime Stories for Adults. Ok. Que é um podcast com o objetivo é muito simples. Para pessoas que têm alguma ansiedade ou dificuldade em dormir, que é o meu caso, okay. São histórias contadas num tom muito monocórdico, mas que te fazem adormecer. Epá, André, isto é outro. Epá, peraí. Então... quantas pessoas que podiam ter contribuído? Isto é só para o André. Então eu vou sair, vou ir gravar. Eu posso-vos dizer que acho que os episódios têm 25 minutos, mais ou menos. Okay. Eu acho que não ouço sequer 10 minutos e já estou ferrada a dormir. Fantástico. É mesmo muito. Nem é só a questão da insónia. Estás a ver aquela sensação de tu te deitares e estás muito acelerado, de não conseguires relaxar. Estás muito cansado, vais-te deitar e ficas na cama às voltas. Sim. Pronto, e não consegues adormecer. Eu tenho muito isso, fico a moer as coisas do dia todo e aquilo fica aqui dentro a moer. E descobri isto por acaso. Estava a ver outras coisas, estava a ver música no Spotify, o que é que era. Este eu consumo no Spotify, os restantes consumo normalmente no Apple Podcast. Estava a ver coisas e apanhei isto, pensei, vou experimentar, deve ser mumbo jumbo e tal, não vale nada, é como o creme de lavanda à noite. Sim. Famoso creme de lavanda, né? Exato. E pensei, não perco nada em tentar isto. E então, e a verdade é que aquilo resulta, porque eu acho que não a história é contada duas vezes no episódio, eu acho que não acabei de ouvir sequer a primeira vez que a história é contada. Portanto, normalmente é um bom sinal. Pronto, é a minha menção. Márcio, passamos-te a bola a ti agora para nos falares um bocadinho sobre as tuas escolhas de podcast. Sim, então eu decidi, lá está, eu ouço muito, estavam a falar dos que eu fui ver agora, e entre coisas que já não são utilizadas, porque já não saem, e coisas que estou a ouvir e que ouço sempre quando saem, eu subscrevo a 81 podcasts, a maioria deles, alguns até já apaguei porque são realmente séries que já acabaram, mas a maioria deles eu ainda ouço, portanto ouço realmente muitos, não ouço mais nada, não ouço quase música. E há aqui várias coisas que quero mencionar. Uma delas é, falámos várias vezes, mas acho que é um elemento central da conversa sobre os podcasts, que é, eu não vivo em Portugal, e é por isso que estamos a fazer esta conversa por internet. Uhum. Eu noto, estando fora, que há aqui uma coisa que determina a maneira como as pessoas ouvem os podcasts, que é a miséria que são os dados pelos tarifários das companhias telefónicas em Portugal. Que faz com que a pessoa tenha que encontrar uma estratégia para, lá está, já falámos, até roubar dados da empresa, já falámos disso. E, portanto, eu quando estava em Portugal, obviamente, era isso, as aplicações permitem definir que só se faz download em Wi-Fi, portanto, estás em casa, o Wi-Fi faz o download e depois ouves, e inclusive podes ouvir enquanto tens o telefone em modo avião, o que já agora é muito importante quando vais viajar e quando fazes viagens longas. E eu, desde que mudei para fora do país, deixei de ter essas preocupações. Tenho 50 gigas por dia, ou por mês, ou 100 gigas por mês. Uau! Poças, para não dizer outra palavra. Não tenho qualquer tipo, ou seja, ouço só em streaming e deixei de ter mesmo essa preocupação. E acho que em Portugal é uma coisa que eu também já pensei. E o facto de poderes fazer download em Wi-Fi e depois usar, ou sendo que também ouvir podcasts em... Se não ouvem 81 podcasts, não, os dados também não são assim tanto, porque estamos a falar de um mega por cada minuto, portanto são 30 megas por meia hora, portanto também não é nada do outro mundo. Não. Mas é uma coisa, lá está, ajuda também a que este meio, e digamos de passagem, sem qualquer tipo de necessidade para essa miséria, porque não é nisso que as companhias gastam dinheiro, ou perdem dinheiro. Não faz sentido. E acho que falámos várias vezes isso, e queria mencionar o quão às vezes condicionantes técnicas também definem a maneira como as pessoas consumem determinados conteúdos. Se calhar também podemos começar a fazer lobby para que as companhias telefónicas ou as de comunicações comecem a incluir as aplicações de podcasts naqueles pacotes que eles também têm, que já agora pode ser também interessante. Não é esse, não sou eu que vou fazer este trabalho, mas se alguém ouvir e quiser começar este trabalho político... Bem, podem... O Spotify já está incluído, portanto já dá para lá ouvir. Está incluído para alguns. Sim. Pois, também é verdade. O Spotify está para toda a gente. Desculpa? O Spotify está para toda a gente incluído no tarifário. Para mim não está. Não é a mensalidade. São os dados que tu usas no Spotify. Estão incluídos. Exato. São coisas diferentes. Estão. É Spotify, YouTube, era o Pokémon Go. Mas estão incluídos ou isso não são aqueles pacotes em separado que tu consegues comprar? Não, estão incluídos no pacote mensal, além dos gigas que tu já tens para usar todos os meses. Em todas? Pá, quase todas. Quase todas. Quase todas. O WTF tem, a Yorn tem. Já viram como isso é? Estamos mesmo a um passo... daquelas limitações que nós estávamos todos com medo de que acontecessem, porque neste momento o facto de o Spotify incluir downloads no tarifário e os outros não incluírem, uhum, significa que estás a dar primazia ao Spotify. Claro, que é uma coisa claro. Que está engraçada também a ter, mas que se calhar cabe no outro podcast. Sim. Antes de avançar para a minha proposta, várias coisas. Já agora, só aqui houve um de vocês mencionou o Com o Humor Não Se Brinca e o Perguntar Não Ofende, só para dizer que ambos os apresentadores, portanto o Daniel Oliveira e o Nelson Nunes, já foram convidados do Sobretudo, um para falar sobre democracia e outro sobre humor, já agora procurem para ouvir. E antes mesmo da minha proposta, que não tem propriamente a ver com mais nenhuma daquelas que já falaram ou que eu vou falar... Boa. É legal? É legal? Não, já vou explicar. Acho que é dos meus. Já vão perceber, mas queria só mencionar, listar alguns nomes portugueses, já para depois quem também está a ouvir, quiser ir ou ouvir ou pesquisar, não vou entrar em grandes detalhes, mas já falámos dos monólogos dos comediantes, já não vale a pena repetir. Uhum. Mas, por exemplo, acho que propostas como o 45 Graus, que são conversas que, entretanto, agora pertence ao Público, que era independente e passou a fazer parte da lista dos podcasts do Público. Há outro muito interessante, que é o Fred e a Inês Falam de Coisas. É, digamos que é um estilo, entra nessa dinâmica de que estávamos a falar, de que são amigos, são dois amigos a falar de temas, e cada episódio tem um tema claro, embora eles depois às vezes também tenham tangenciais, como é normal. E haveria outros exemplos melhores, mas o Traz Cerveja é também um desses. Sim. Que são, exato, que é do Diogo Faro e do Pedro Durão. Pedro Durão, que são também ajuda, eu acho que a grande mais-valia é precisamente essa informalidade e essa conversa, e de tu pertenceres que estás, ou de teres a impressão de que estás a pertencer à conversa. E depois há toda uma camada, toda uma fatia de podcasts, que são os podcasts sobre bola. Cada clube tem depois os seus, e depois há imensa coisa. Vou só mencionar aqui um que é mais ou menos neutro, que é o Matraquilhos, que é um bom podcast sobre futebol, que depois também às vezes convida outros podcasters sobre futebol dos seus próprios clubes para fazer conversas, portanto fica aqui a menção. Uhum. E já agora também, se quiserem pesquisar, o Público, o Expresso e o Observador também têm podcasts próprios. É uma aposta, como disse no início, uma aposta de jornais, e portanto significa que há mesmo um esforço. E aí é fácil pesquisar, basta googlar por podcast Observador, podcast Público ou podcast Expresso, e depois eles depois têm páginas sobre isso. Tudo isto também podem encontrar, mais uma vez, no Medium do podcast. Eu refiro várias vezes em vários artigos exemplos de podcasts que falam sobre o assunto. E vamos então à minha proposta. Sim. Não tem nada a ver, não é português. Drum rolls. É um podcast que se chama My Dad Wrote a Porno. Ah, ok. Disseste a palavra. Não, estou brincando. É, André, menos. É um. É inglês. E é um jovem adulto, 30 anos, que descobriu que o seu pai, de 60 e tal anos, escreve livros eróticos. A maneira como ele descobriu foi porque o pai enviou-lhe um e-mail a dizer: olha, escrevi um livro. E foi só ele, quando ele estava a começar a ler o livro, que percebeu que havia badalhoquice. Isso é um filme também? Deu um filme agora ou não? Não, há um especial, um comedy special da HBO. Ok. Que é só com eles, mas já vou lá chegar. E então, a piada não está no facto de ser só confrangedor ele estar a ler pornografia escrita pelo pai. É porque o livro é horrível a vários níveis. Ao nível linguístico, ao nível das metáforas, ao nível anatómico, ao nível da potencial sexiness daquilo que se passa no... Ah, basta dizer que isto... O contexto em que esta pornografia acontece é no incrível mundo da compra e venda de panelas. É uma empresa... Epá, estás-me a vender muito bem esse podcast. É incrível. É uma empresa. A personagem principal, o livro que já vai no sétimo volume, é uma coleção. O livro chama-se Belinda Blumenthal é a personagem principal desse livro. Foi editado sem qualquer revisão em PDF na Amazon, pelo pai dele, e ele descobriu o livro. E então, cada episódio é... Já foram feitas 4 séries. Cada episódio de cada série é ele e dois amigos. Ele lê um capítulo. E depois ele e os amigos depois reagem. Ou porque é divertido, ou porque é nojento, ou porque, desculpa lá, ou porque há pontos e vírgulas onde não devia haver. E é claro que isto depois faz essa menção. Portanto, é verdade que é preciso ter bom estômago e é preciso estar disponível para este tipo, porque é realmente para maiores de 18 anos. Mas é incrível. É um fenómeno avassalador em todo o mundo, nomeadamente no universo anglófilo, ou anglófono. Mas basta-lhes dizer que eu fui a Londres ver o especial que eles fizeram, porque os podcasts começam agora a fazer, porque lá está, como os podcasts nem sempre têm maneiras de receber dinheiro, uma solução é começar a fazer live shows, e o Daniel Oliveira, por exemplo, é um desses casos, embora não saiba se seja, acho que não é pago, mas pronto, também ajuda a dinamizar a comunidade. Mas neste caso, o que fizeram foi encontrar um capítulo Sim. perdido, que nem era bom o suficiente para ser incluído no livro. Uhum. Então, no live show, é um capítulo sobre team building da empresa, em que eles vão para uma cabana qualquer. E obviamente, as coisas começam a acontecer e depois as personagens não têm qualquer tipo de sentido, as relações não têm qualquer... as metáforas. Passou a ser um símbolo do podcast as romãs, porque de repente ele achou que era bonito e era sexy a descrever as mamas de uma das personagens como romãs pendentes. Que maravilha! Isso é muito bom. Então, eu fui a Londres no Royal Albert Hall, estaram 5 mil pessoas a ouvir, só para ver a dimensão deste podcast, e eles fizeram a leitura desse capítulo, e depois inclusive convidaram pessoas para ler algumas das partes, algumas das personagens. Quando digo algumas das partes, estou a ser literal, foi divertidíssimo e foi isso que eles converteram depois no special da HBO. Se não conhecem o podcast, eu não recomendo a que comecem pelo Comedy Special, porque, embora seja divertido, as nuances, as camadas e digamos, aquilo que está por trás de cada vez que ele refere uma personagem, é bom que vocês percebam um bocadinho daquilo que está a falar e não tomando aquilo como um conteúdo só por si, porque realmente há imensas referências. Aquilo depois há um nível em que há uma fase em que aquilo começa a transformar num livro de espiões industriais, porque obviamente há uma panela que vai surgir que tem uma fórmula incrível de aquecimento de água, e depois há uma empresa. Isso é mágico. É incrível! Uma empresa rival que obviamente é liderada por um alemão coxo, com gabardine, tem um bigode, e depois percebes que há aqui gente a fazer dupla são agentes duplos. Olha, é incrível, as personagens são... Nós estivemos a ver agora a capa nas Sim. apps de podcast. Epá, a capa é muito, claro, é muito séria. Eu entretanto já subscrevi, entretanto. Por favor, mas comecem pelo episódio 1. Okay. Pelo trailer. Pode ser. O episódio 1 é esta personagem principal a ser entrevistada. Sim. Mas, obviamente, antes de qualquer conversa, já começam lá os melos e a se comer uns aos outros. Fácil. Esperem, na sala... numa sala secreta que existe no escritório, que é coberta por cabedal. E, portanto, coisas realistas destas que fazem com que este episódio, este podcast, seja incrível. Mas eu diria que mais do que o próprio conteúdo, que só por si é bom, e se quiserem podem comprar os livros na Amazon, são baratos, como devem imaginar, é a dinâmica entre os três amigos, são amigos, parece-me que já são amigos há muito tempo, E pronto, especialmente a rapariga fica particularmente chocada pela completa falta de noção anatómica que o pai do protagonista tem quando escreve e quando fala pessoas a acariciar o cérvix. Ai, que bom! Cérvix. Isso é espetacular. E pessoas a penetrar o clítoris. Olha, eu espero que... aliás, para quem está a ouvir, isto não me descreve completamente. Só para quem começa, se não me conhece, só me começa a perceber. Eu não sou como agora já não lembro o nome, mas como André. Como André. Como assim? Recomendo, porque é incrível. Tu vais ouvir e podem... Lá está. Fazes o download em Wi-Fi, vai ouvir no metro... E dás por ti a rir até chorar. Já está feito. Muito bom. Eu recomendo a não fazerem binge listening, ou a não ouvir tudo de uma vez, porque, embora seja muito divertido, aquilo depois, pronto, o tipo de surpresa deixa de ser surpreendente, ao décimo episódio começas a cansar um bocadinho. Portanto, convém, isto sou eu, é a minha percepção completamente pessoal, porque quando descobri foi ouvir os episódios todos, e é mais interessante quando é um bocadinho mais moderado, para saborear, salvo seja, cada um dos episódios. Isso é uma boa dica para mim, e eu já vi que há aqui um episódio com o Ben Barnes, portanto não sei muito... Ah, sim, isso é importante porque depois, isto é tão grande, porque o episódio sai normalmente à segunda-feira, eles estão agora em pausa, uhum. deve começar em breve a quinta temporada, Isto é tão grande que começaram depois, à quinta-feira, a fazer o que se chamam as footnotes, que são extras, em que entrevistam pessoas que são fãs da série e, inclusive, começam a criar uma espécie de um filme virtual, a ideia de um filme, pois quando eles entrevistam pessoas sei lá, agora já não lembro. Está aqui Emma Thompson. Emma Thompson. Acho que o gajo que faz do Senhor dos Anéis, o Elijah Wood também é fã. Então eles começam a identificar quais são as personagens que eles fariam no filme. É divertidíssimo, porque uma pessoa depois fica especialista na história toda e é divertidíssimo. Olha, recomendo vivamente. Pus a minha chefe de 60 anos a ouvir isto e ela é fã. E ainda tens trabalho? Tenho. Ah, ok. Eu agora faço-te as perguntas que lhes fui fazendo também a eles. Prefere que tipo de frequência preferes ou gostas mais num podcast? Eu acho que essa pergunta para mim não precisa de ser tão completa, basta que haja frequência. Ok. Ou seja, não me importa que seja semanal, não me importa que seja de duas em duas semanas, até há podcasts que eu ouço que são mensais e há podcasts que eu ouço caem quando caem e não é o fim do mundo, mas acho que eu sei, lá está, como disse no caso do Conan O'Brien, eu sei quando é que eles caem. Okay. Portanto, eu sei que à segunda-feira posso esperar por aquele, tento, faço um esforço incrível para à terça-feira, seja mesmo de manhã ou à tarde, lançar o meu podcast, acho que é importante. Sim. Mas lá está, é importante haver regularidade, mais do que qual é que é a regularidade do podcast. Sim. E costumas descarregar e ouvir em... Não, já disseste que ouves em stream, não é? Normalmente, como não tens esse constrangimento dos dados. Sim, ouço em stream, ouço muito, com a exceção de quando vais viajar. Quando eu viajo com alguma frequência e, aliás, acho que isso ajudou também a criar o meu hábito pelos podcasts, porque viajava, passava muitas horas no avião e é perfeito porque pronto, é algo que consegues consumir e é perfeito porque também não tendo imagem, não é algo que precises de ter à tua frente, podes simplesmente pôr os fones, estar encostar, fechar os olhos e ouvir. E acho que não faço questão, mas acho que sim, acho que não há razão para não encontrar o teu próprio método para gerir os teus dados, a tua internet. Eu estava-vos a ouvir conversar, eu não tenho problemas com os dados, portanto, ou eu não saco podcasts suficientes, ou então faço uma gestão muito boa, mas não esgoto. Mas o André é 3 horas para cima. Mas eu não, sim, mas eu estou o dia todo agarrada a publicar as coisas do Podbullet, não é? Sim, de quem? Do Podbullet. Nunca ouvi falar. Nunca ouviram, não é? Bem, acho que fizemos aqui uma boa conversa. Uma excelente conversa. Bastante interessante. Para o André não é o suficiente, né? Não temos 3 horas. Não. É preciso mais uma hora e meia. Há podcasts com 6 horas por episódio. Pois é. Isso, 6 horas só para maratonas de Senhor dos Anéis e não chega. Bem, ficamos por aqui. Ficamos satisfeitos. Olha, Márcio, muito obrigada por ter estado aí desse lado. Foi um prazer para nós também. Deixem-me só pedir às pessoas para subscreverem os podcasts. Acho que sim. É muito mais importante do que simplesmente ir ouvir quando acham que está disponível. Subscrevam e depois o podcast vai ter convosco. E se quiserem, ouvem. Se não quiserem, não ouvem, mas ao menos está lá. E isso é melhor do que estarem só um bocadinho à toa à procura do que é bom. É bom para quem não quer ter muito trabalho. É só carregar uma vez no botão e está feito. Exato. O podcast vem sempre ter convosco e se vocês assim o definirem, só descarrega quando tiverem Wi-Fi, que é muito bom. Exato. Olha, Márcio, muito obrigada. Obrigado. Espero que corra tudo bem também contigo, com o Sobretudo. E com a tua chefe. E com a tua chefe. Chefe, sim. Até à próxima. Sim, obrigado. Deixem-me só uma coisa, já agora. O Sobretudo também está em podcastsobretudo.pt e onde podem ouvir os episódios todos, incluindo um sobre podcasts com o Ruben Martins, como já mencionei. Ok. Então vá. Pessoal, digam adeus, vá. Adeus, vá. Adeus. Até para a semana. Tchau.